Ficheiro 34, página 273, capítulo 14. Meditações sobre a carne. Fergus tornara-se um perito na sua profissão e quase todos os dias trazia uma nova seleção de cartas de Sua Alteza. Às vezes eu era pressionada a copiar tudo rapidamente antes da próxima expedição de Fergus, quando ele devolveria os itens subtraídos antes de roubar as novas cartas. Algumas eram novos comunicados codificados, enviados pelo rei Jaime em Roma. Jaime separava as cópias dessas cartas para as ler mais tarde com vagar. A maior parte da correspondência de Sua Alteza era inócua. Bilhetes de amigos de Itália, um número crescente de contas dos comerciantes locais. E Carlos gostava de roupas vistosas e botas finas, bem como de conhaque. E um ou outro bilhete de Louise Latour. Esses eram bastante fáceis de identificar. Fora a caligrafia delicada e elegante que usava, as suas cartas pareciam rastros de um passarinho que tivesse andado sobre elas. Louise invariavelmente saturava o papel com o perfume de jacinto que era a sua marca registada. Jamie recusava-se terminantemente a lê-las. Não vou ler as cartas de amor do sujeito, disse com firmeza. Até mesmo um conspirador tem de ter algum escrúpulo. Espirrou e colocou a mais recente missiva de volta no bolso de Fergus. Além do mais, acrescentou de modo mais prático, Louise conta-te tudo, de qualquer maneira. Isso era verdade. Louise tornara-se minha amiga íntima e passava quase tanto tempo na minha sala de estar quanto na sua própria, torcendo as mãos por causa de Carlos, depois esquecendo-se dele no fascínio de discutir as maravilhas da gravidez. Ela nunca teve enjôos matinais, que Deus a livrasse. Apesar de ser uma cabeça de vento, eu gostava muito dela. Ainda assim, era um grande alívio escapar da sua companhia para ir ao L'Hôpital des Anges toda a tarde. Embora fosse improvável que Louise jamais pusesse os pés no L'Hôpital des Anges, eu não ficava sem companhia quando ia lá. Sem se deixar amedrontar pela primeira exposição ao L'Hôpital, Mary Hawkins reuniu coragem para me acompanhar outra vez. E depois de novo. Enquanto mal podia obrigar-se a olhar direto para um ferimento, ainda era útil para dar colheradas de papas de aveia às pessoas e varrer o chão. Aparentemente, ela considerava essas atividades uma mudança bem-vinda, tanto às reuniões da corte quanto à vida na casa do seu tio. Embora muitas vezes ficasse chocada com alguns comportamentos que via na corte, não que visse muito, mas chocava-se facilmente, ela não deixava transparecer qualquer espécie de desagrado ou de horror em particular à vista do Visconde Marigny. O que me levou a concluir que a sua malfadada família ainda não encerrara as negociações para o casamento e, portanto, ainda não lhe tinham contado. Essa conclusão nasceu um dia no final de abril, quando, a caminho do Hôpital des Anges, ela confidenciou-me, ruborizada, que estava apaixonada. Ai, ele é tão bonito, disse entusiasmada, a gaguez completamente esquecida, e tão espiritual também. Espiritual? Disse eu. Sim, que bom. Particularmente achei que essa qualidade em especial não seria a que encabeçaria a minha lista de atributos desejáveis num amante, mas gostos diferem. E quem é o Felizardo? Brinquei amavelmente. Alguém que eu conheça? O rubor intensificou-se. Não, acho que não. Ergueu o rosto então, os olhos cintilando. Mas eu não devia estar a contar isso, mas não me consigo conter. Ele escreveu ao meu pai. Ele vai voltar a Paris para a semana que vem. A sério? Essa era uma notícia interessante. Ouvi dizer que estão à espera do Conde de Pali na corte na semana que vem, disse eu. O seu pretendido faz parte da sua comitiva? Mary pareceu horrorizada diante da sugestão. Um francês? Não, Claire. Realmente, como é que eu poderia casar-me com um francês? Há alguma coisa errada com os franceses? Perguntei um tanto surpreendida com a sua veemência. Afinal, você fala francês. Mas talvez esse fosse o problema. Embora Mary falasse francês muito bem, a sua timidez fazia-a gaguejar ainda mais nessa língua do que em inglês. Deparei-me com dois rapazes da cozinha no dia anterior, divertindo-se com imitações perversas de La petite anglaise maladroite. Você não sabe sobre os franceses? Sussurrou ela, os olhos arregalados e horrorizados. Ah, mas claro, você não poderia saber. O seu marido é tão amável e gentil. Ele não. Quer dizer, sei que ele não a perturba dessa forma. O seu rosto estava coberto de um intenso vermelho, do queixo à raiz dos cabelos, e a gagueza estava a ponto de sufocá-la. Quer dizer, comecei por dizer, tentando pensar em algum modo delicado de fazê-la soltar-se sem envolver-me em especulações sobre os hábitos dos franceses. Entretanto, considerando que o Sr. Hawkins me contara sobre o pai de Mary e os seus planos para o casamento, achei que talvez eu devesse tentar esclarecer algumas noções que ela evidentemente apreendera dos mexericos dos salões e vestiários. Eu não queria que ela morresse de medo se realmente viesse a casar com um francês. O que eles fazem na cama? Sussurrou com a voz rouca. Bem, disse eu de modo pragmático. Há tantas coisas que se pode fazer na cama com um homem, afinal. E como eu vejo um grande número de crianças pela cidade, presumo que até mesmo os franceses são bem versados nos métodos ortodoxos. Ah, crianças! Bem, sim, é claro, disse vagamente, como se não visse muita ligação. Mas elas disseram, baixou os olhos envergonhada, e a sua voz definhou ainda mais que ele a coisa de um francês, sabe? Sim, eu sei, disse, tentando ser paciente. Até onde eu saiba, são iguais às de qualquer outro homem. Ingleses e escoceses são igualmente equipados. Sim, mas eles colocam aquilo entre as pernas de uma senhora, quer dizer, lá dentro dela. Tendo finalmente conseguido concluir essa informação, aos trancos, ela respirou fundo, o que pareceu acalmá-la, já que o vermelho escarlate do seu rosto atenuou-se um pouco. Um inglês ou mesmo um escocês? Ah, eu não quis dizer isso dessa forma. Levou a mão à boca, consternada. Mas um homem decente como o seu marido certamente nunca pensaria em forçar a esposa a suportar algo assim. Coloquei a mão sobre o meu ventre, ligeiramente inflado, e olhei-a pensativamente. Comecei a entender o motivo porque a espiritualidade tinha uma posição tão destacada no catálogo de virtudes masculinas de Mary Hawkins. Mary, disse eu, acho que temos de ter uma conversinha. Ainda estava a sorrir comigo mesma quando entrei no salão principal do hospital, o meu próprio vestido coberto com uma sobreveste do mesmo tecido rústico e resistente do hábito de uma noviça. Muitos dos cirurgiões, urinoscopistas, especialistas em fraturas, clínicos e outros curandeiros, doavam o seu tempo e os seus serviços como caridade. Outros vinham para aprender ou aprimorar as suas habilidades. Os pacientes miseráveis do Hôpital des Anges não estavam em posição de protestar por serem as vítimas de diferentes experiências médicas. Fora as próprias freiras, o pessoal médico mudava quase diariamente, dependendo de quem não tivesse pacientes que pagavam naquele dia ou que precisassem testar uma nova técnica. Ainda assim, a maior parte dos médicos independentes vinha o suficiente para eu aprender a reconhecer imediatamente os mais assíduos. Um dos mais interessantes era o sujeito alto que eu vira amputar uma perna na minha primeira visita ao hospital. Depois de perguntar, fiquei a saber que o seu nome era Monsieur Forres. No princípio, era um especialista em colocar ossos no lugar. De vez em quando tentava os tipos mais complicados de amputação, particularmente quando um membro inteiro, em vez de uma junta, estava envolvido. As freiras e serventes pareciam ter um certo temor de Monsieur Forres. Nunca brincavam ou trocavam piadas grosseiras com ele, como faziam com a maioria dos outros voluntários da assistência médica. Monsieur Forres estava a trabalhar hoje. Aproximei-me devagar para ver o que estava a fazer. O paciente, um jovem operário, estava deitado, lívido e ofegante num catre. Caíra do andaime na catedral, sempre em construção, e partira um braço e uma perna. Eu podia ver que o braço não era nenhum desafio especial para um profissional em ossos, apenas uma simples fratura do rádio. A perna, no entanto, era outra história. Uma impressionante fratura composta dupla, envolvendo tanto o meio do fémur quanto a tíbia. Fragmentos pontiagudos de ossos projetavam-se da pele, tanto na coxa quanto na canela, e a carne, lacerada, estava azul, com as contusões traumáticas em quase todo o aspecto superior da perna. Eu não quis distrair a atenção do especialista em fraturas do seu caso, mas Monsieur Forres parecia absorto nos seus pensamentos, circundando devagar o paciente, movendo-se de lado para a frente e para trás, como um abutre, cauteloso, com receio de que a vítima ainda não estivesse totalmente morta. De facto, parecia um abutre, pensei, com aquele nariz proeminente como um bico, os cabelos lisos e negros que ele usava sem talco, penteados para trás, presos num rabicho ralo na nuca. As suas roupas também eram pretas e sombrias, embora de boa qualidade. Evidentemente, ele tinha um trabalho lucrativo fora do hospital. Por fim, decidindo o procedimento a seguir, Monsieur Forres ergueu o queixo da mão e olhou em redor em busca de um assistente. Os seus olhos pararam em mim e ele fez sinal para que me aproximasse. Eu estava vestida com uma roupa de linho rústico, usada pelas noviças, e perdido na sua concentração, ele não notou que eu não usava a touca e o véu de uma irmã enfermeira. Venha cá, ma sœur, ordenou, segurando o tornozelo do paciente. Segure-o com firmeza, bem atrás do calcanhar. Não faça pressão até que eu lhe diga, mas quando eu der o sinal, traga o pé direito na sua direção. Puxe bem devagar, mas com força. É necessária uma força considerável, compreende? Compreendo. Segurei o pé, como fui instruída, enquanto Monsieur Forres se dirigia com o seu passo lento e desengonçado em direção à outra ponta do catre, olhando contemplativamente a perna quebrada. Tenho um estimulante aqui para ajudar, disse ele, tirando um pequeno frasco do bolso do casaco e colocando-o ao lado da cabeça do paciente. Contrai os vasos sanguíneos na superfície da pele e conduz o sangue para dentro, onde pode ser mais útil ao nosso jovem amigo. Assim falando, segurou o paciente pelos cabelos e introduziu o frasco na boca do rapaz, habilmente entornando o remédio pela garganta abaixo, sem derramar uma gota para fora. Ah! exclamou, satisfeito, quando o rapaz engoliu e respirou fundo. Isso vai ajudar. Agora, quanto à dor, sim, será melhor deixar a perna dormente, de modo que ele fique menos inclinado a resistir aos nossos esforços, conforme a ajeitarmos. Enfiou a mão no espaçoso bolso outra vez, agora retirando um pequeno alfinete de metal de cerca de 8 centímetros de comprimento, com uma ponta larga e chata. A mão, ossuda, de juntas largas, tateou delicadamente a parte interna da coxa do paciente junto à virilha, seguindo a linha fina e azul de uma grande veia sob a pele. Os dedos hesitaram na sua exploração, pararam, apalparam num pequeno círculo e depois decidiu-se por um ponto. Enfiando o dedo indicador na pele, como se quisesse marcar o lugar, Monsieur Forres levou a ponta do alfinete ao mesmo local. Outra rápida incursão no interior do seu bolso de surpresas produziu um pequeno martelo de metal, com o qual ele enfiou o alfinete direto dentro da pele com um único golpe. A perna contorceu-se violentamente. Depois pareceu relaxar até à total lassidão. O vasoconstritor administrado anteriormente parecia de facto estar a funcionar. A perda de sangue pelos diversos tecidos dilacerados reduziu consideravelmente. É impressionante! Exclamei. O que fez? Monsieur Forez sorriu timidamente. Um leve rubor coloriu as faces azuladas de prazer com a minha admiração. Bem, nem sempre funciona tão bem, admitiu modestamente. Tive sorte desta vez. Apontou para o alfinete de metal, explicando: há um grande feixe de terminais nervosos ali, irmã, a que eu ouvi os anatomistas chamarem plexos. Se tiver a felicidade de atingi-lo diretamente, pode entorpecer a maioria das sensações na extremidade inferior. Empertigou-se abruptamente, percebendo-se que estava a perder tempo em conversa que seria melhor empregar na ação. Vamos, Masser, ordenou, de volta ao seu posto. A ação do estimulante não dura muito tempo. Temos que trabalhar agora, enquanto o sangramento está a estancar. Quase flácida, a perna foi endireitada com facilidade, as pontas estilhaçadas de osso recuando na pele. Seguindo as ordens de Monsieur Forres, segurei o homem pelo torso, enquanto ele manobrava o pé e a parte inferior da perna, de modo que aplicássemos uma tração constante enquanto se faziam os pequenos ajustes finais. É o suficiente, irmã. Agora, por favor, segure apenas o pé com firmeza por um instante. Um grito convocou um servente com duas telas fortes e tiras de pano para atar. Em poucos instantes, a perna estava perfeitamente imobilizada e os curativos dos ferimentos abertos, firmemente presos com ligaduras. Monsieur Forez e eu trocámos um amplo sorriso de felicitações por cima do corpo do paciente. Um belo trabalho, elogiei, ajeitando para trás uma mecha de cabelos que se soltara durante os nossos esforços. Vi o rosto de Monsieur Forez mudar de repente, quando percebeu que eu não usava véu. Nesse exato instante soou o badalar retumbante dos sinos, anunciando as horas canónicas na igreja ao lado do hospital. Olhei boquiaberta para a janela alta no final da enfermaria, deixada sem vidro, para permitir que os vapores insalubres pudessem dissipar-se. De facto, o oval do céu visível ostentava o tom azul escuro do início da noite. Desculpe-me, disse eu, começando a desenvencilhar-me da veste sobreposta às minhas roupas. Preciso de ir imediatamente. O meu marido vai ficar preocupado se eu for para casa tão tarde. Fico muito contente de ter tido a oportunidade de auxiliá-lo, Monsieur Forres. O especialista em fraturas observou aquele ato de me despojar do traje das freiras com patente espanto. Mas você, bem, não. Claro, não é uma freira. Eu devia ter notado isso antes, mas você, quem é você? Perguntou com curiosidade. O meu nome é Fraser, respondi sucintamente. Olha, eu realmente preciso de ir ao meu marido. Empertigou-se em toda a sua altura desengonçada e fez uma reverência com profunda seriedade. Consideraria um privilégio se me permitisse acompanhá-la até a sua casa, Madame Fraser. Ora, obrigada, disse eu, sensibilizada com a amabilidade. Mas eu tenho um acompanhante, disse eu, olhando vagamente em redor à procura de Fergus, que assumia a tarefa de Murtagh de escoltar-me quando não precisava de roubar alguma coisa. Ele estava lá, apoiado no batente da porta, remexendo-se de impaciência. Imaginei há quanto tempo estaria ali, pois as irmãs não permitiam a sua entrada no salão principal ou nas enfermarias, insistindo sempre para que ele me esperasse junto à porta.